triste ver agora o meu ranchito. Foi tão bonito, dava gosto desse olhar. Perdi a graça de cuidar minha morada quando a chinoca resolveu me abandonar. Chimarreando só, olhar perdido com saudade do meu bem. Chimarreando só, este amargo é o mais amargo que se tem. Chimarreando só, olhar perdido com saudade do meu bem. Chimarreando só, esse amargo é o mais amargo que se tem. E aí, João dos Santos, me ajuda a contar como é triste matear longe da prenda amada. É brabo, a melhor erva perde o gosto. Chaleira velha também cheia de saudade. Água na cuia encharca a erva de emoção. Porongo morno da cor da pele morena, na bela China que feriu meu coração. Chimarreando só, olhar perdido com saudade do meu bem. Chimarreando só, esse amargo é o mais amargo que se tem. Chimarreando só, olhar perdido com saudade do meu bem. Chimarreando só, esse amargo é o mais amargo que se tem. Obrigado, João dos Santos, e ao grupo Os Monarcas por cantarem com o grupo Camperismo. Um abraço, Monarca, ao grupo Camperismo. A noite chega e custa vir a madrugada. Lá fora o vento geme em volta do galpão. Amanheceu, a erva já está lavada. Estou solito à beira do fogão. Chimarreando só, olhar perdido com saudade do meu bem. Chimarreando só, esse amargo é o mais amargo que se tem. Chimarreando só, olhar perdido com saudade do meu bem. Chimarreando só, esse amargo é o mais amargo que se tem.